Aurelino, as palavras perdem o sentido no momento desse. E Deus sabe o que há de gratidão e também já de saudade antecipada no meu coração. O Saint-Exupéry, o famoso autor do Pequeno Príncipe, ele disse uma das coisas mais geniais que já foram escritas. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Então não é pelo fato de nós ficarmos fisicamente distantes que a nossa amizade vai vendo toda hora. Então você vai para Belém como se ficasse aqui. E o que precisar dos amigos velhos, você não se acalme. Lá estarei a dispor. Deus o acompanhe. Amigos, que um dia, aqui estarei, tá? Deus o acompanhe amigos. Com a sua família e que um dia a gente muito se reencontre. Obrigado. Se não reencontrar lá nem aqui, a gente vamos vai nos reencontrar no céu para toda a eternidade. Se Deus quiser, nós vamos para o céu. Ao menos para o céu da boca de algum tubarão. Se tu viajar, eu vou estar a viajar. Nós Mas vamos... Se Deus quiser, nós iremos para o céu, porque nós somos, nós vamos somos fazer, filhos de Deus. Se Deus quiser. E Ele quer. Nós vamos fazer serenata com Noel Rosa, com Ari Barroso. Ah, exato. O Machadinho deve ir antes de nós, eu acredito. Será? Vamos esperar por lá. É mais velho, mais velho. Tá precisando de meu lado. Tá ficando velho. Vamos acabar. Não, vamos embora. Já tem opção de amigo lá, para mim, o Armando, já pensou. Estamos esperando lá. A gente fazendo serenata lá em cima com essa gente toda. Eu não tenho medo, sabe que eu não tenho medo nenhum de morrer, viu? A hora que Deus quiser me levar... Tu sabe de que é que eu tenho medo? Tenho medo de viver. É verdade. Quer dizer, viver, nós chamamos vida para isso aqui. E isso não é de modo nenhum, nenhuma amostra do que não é uma amostra do nada. Então, eu não sei se esse nosso cassete, nós estamos adivinhando alguma coisa, etc. Mas se a gente estiver adivinhando, será também uma inspiração de Deus e fica aqui para a posteridade. Então, vamos encerrar o nosso bate-papo tão gostoso com um aperto de mão e você ainda dá... fica com a oportunidade da última palavra. Já quero me despedir de todos os meus amigos santarenos. Eu acredito que todos são meus amigos aqui. E estarei em Belém, ainda não dou o endereço, que eu não sei, ainda não aluguei casa, mas estarei. Agora acredito que não volto mais, apesar de que adoro essa terra maravilhosa, essa praia linda, mas estarei à disposição de todos os amigos em Belém do Pará, ok? Ok.